senhora teve passagem pela polícia, era usuário? Não, nunca vi ele fumando, não. Ele fumava cigarro com a mão. Só isso. Ele tava só sentado aí, não tava fazendo nada. Os caras chegaram atirando. Corpos sangrando na calçada, choros e gritos. O tempo tá estranho, esquisito. Nossa, tá todo mundo aqui fora a essas horas. Os botes tudo já fechou as portas. Quanta gente, quanto carro, moto. Uma pá de tiazinha agoniza a calçada e os corpos. Vixe, parça, o bagulho foi louco. A rajada comendo mauê, vários de pouco. Será que foi rixa ou desacerto ou acerto só? Um erro, vacilo ou vingança de pó? Sei não, hein? Esse aí já te ouviu. É aquilo, né, mano? Cê tá ligado? E os outros? Será que tava na mesma batida? Aliás, lembra daquela outra batida? Uma pá achou que foi treta de crime, mas não. Foi vários jão, sem dever na situação. Noite violenta na Grande São Paulo. Foram pelo menos 21 mortes, uma série de 9 ataques em Osasco e Barueri. Uma noite de pânico na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o grupo perguntou no local quem tinha passagem pela polícia. O homem de camisa listrada e o homem de vermelho são separados dos demais. Depois, são assassinados. Pai de família, trabalhador, que mal é visto pela vizinhança, não dá caô. Discreto, trampa direto, deve ser professor ou músico. Alguns dizem que é funcionário público. Mas tá estranho, hein? Tá agitado, não sai do celular, parece bravo. Nem bem chegou e já vai sair de casa. Até cantou pneu com o seu carro prata. Mas o que ele faz? Ele mata o tempo fumando um cigarro. Tocou o celular, acho que deu horário. As mãos nem tremem, ouve as sirenes de longe. Volta calmo, intocável, um juiz, um monge. E que ele tenha o perdão divino. O perdão que os homens nunca dão a um assassino. A polícia não confirma, mas é grande a possibilidade dos atentados terem ligação. A polícia ainda trabalha com a hipótese de grupo de extermínio formado por policiais militares atuando na Grande São Paulo. Na semana passada, um PM que estava de folga foi assassinado ao abastecer o carro em um posto de combustíveis em Osasco. Que pesadelo, antes fosse. Moleque bom que trampava desde os 12. Um bom aluno, um bom filho, um bom pai. Se ligou na versão, 12 pinos no banco de trás. Pele branca e olho claro. Qual vai ser a versão do autor dos disparos? Jogado pela cor da maioria. Quem devia proteger é quem mata, ironia. Isso porque, né, abusam nos tributos. Pagamos pra calar o nosso próprio testemunho. É, fica difícil de entender essas fitas. Primeiro atira, mata, depois revista. Tão vindo dançar, especulando porque sempre tem um pra filmar. Deixou dois filhos pra criar, imagine a notícia. Lamentável, vamos aí. Em Osasco, os moradores estão aterrorizados. O crime que chocou o país em agosto de 2015 começou nesse bar em Osasco, na Grande São Paulo. Começa daqui a pouco, aqui em São Paulo, o julgamento de dois PMs e um guarda civil metropolitano que são acusados de participar de uma chacina em Osasco e Barueri, na região metropolitana da capital.